aí, Dudu, tranquilo, mano? Tranquilidade, vagabundo. O que tu manda? Pô, eu tô com uma dúvida aí, irmão, tá ligado? Eu ouço o nego muito falar de preferência e tal, sobre velha e nova. Queria saber qual é a tua. Pô, mano, eu prefiro a nova. Pô, por quê, mano? Porra, são várias paradas, né, mano? Posso até te explicar, na minha opinião, se liga só. Novos ares, novos pares, novos olhares da nova que se renove, me leva a novos lugares. São novos patamares e lares que sou levado. É levada essa nova, isso comprova um bocado de ousadia e rebeldia que ela tem, que não dá e não deve obediência pra ninguém. Se permite ser vulgar ou popular, e no final o conjunto da obra é espetacular. São novas águas e novos mares, produto novo, mas com tecnologias milenares. São outras ideias e outras perspectivas. Incisiva, impulsiva, intuitiva. Não dá pra domar, tem que deixar viver. Ela tem pra ensinar e eu tanto pra aprender. Então vamos trocar nova escola. Você me traz inspiração, depois eu te passo a bola. É, minha visão é essa, né, mano? Acho que é isso. Então, irmão, se ligou na visão do bagulho? Porra, mano, agora sim, tô ligado. Porra, e tu, qual a tua preferência, mano? Cara, minha preferência acho que é a velha. A velha te seduz, né? Seduz, tá ligado? Mas por que esse bagulho? Tem alguma explicação lógica? Pô, foi um lance meio que amor à primeira vista, tá ligado? Porra, acho que isso existe. É porque ela é dona de um swing especial, estilo clássico. O fator tempo contribui, seu toque é mágico. E ela me seduz cada vez que chega aos meus ouvidos. Amor antigo, te confesso, eu tô comprometido. Eu te levo comigo pra onde for. Não importa se é pro trampo ou pros rolê, lá na praia do arpoador. Minha essência me faz querer sempre mais. Saudade de um tempo bom, por que não volta mais. Nostalgia tenta me sufocar quando o coração aperta. Que bom que eu sei onde te encontrar. Aprendi com você o mais puro dos sentimentos. O que é real, não, não pode se perder no tempo. Você é sujo e louco ao mesmo tempo, viciante. O tempo te fez ser cada vez mais apaixonante. Obrigado, velha escola, eu sou seu fã. Sou fruto de Black Alien, Sabotagem e o Tanclan. E aí, Dudu, se ligou na visão? Porra, mano, agora tu, com esses teus argumentos aí, até percebi, tá ligado? Que tanto a nova quanto a velha tem seus valores, tem seus atrativos. Cada uma tem seu charme, tá ligado? Pode crer e ver que juntando as duas nasce uma parada nova, tá ligado? Isso, porra mesmo. Isso é o hip hop nacional. Isso é o dia da rima. Bola de CMC. DNA.